Olá, sejam bem-vindos à primeira emissão de agosto do Independência Sonora. Boas férias, se for o caso. A próxima hora aqui na Room será composta na íntegra por música nova. São 12 as novidades que trazemos para vocês, a começar com a nova do Stevie on the Radio, que se chama Mercy. Boa noite, bem-vindos. I see tons of people looking lost and lethal, and I think we're all the same. So I scale the steeple and I take a leap, but I just can't keep the stay from my soul. It burns so cold, it's got to go. Blink of an eye, better keep yours open wide. Things fall apart in the blink of an eye, and they can't be satisfied. I see tons of people looking lost and lethal, and I know we're all the same. But now it's gone forever, and there's nothing to keep, but I still can't scrape the stain from my soul. We'll be right back. De música nova se faz esta emissão do Independência Sonora. Nestes primeiros minutos estivemos na companhia do Stevie on the Radio com o novo single Mercy. Os Crystal Steels trouxeram a Starcrawl, que antecede o próximo Nature Noir. Crystal Antlers tocaram na Rattlesnake e ouvimos ainda I Want You Be Your Generator, dos No Age. Seguimos com novidades de Frankie Rose, ouçamos Sorrow. Must fix you.

seen. Follow hearts and follow great big dreams. We'll be right back. Cat Copy, de regresso com música nova, chama-se Let Me Show You e fará parte do novo disco a ser editado ainda este ano. Antes ouvimos Icónica e o single Beach Mode, Keep It Simple, ainda Tiff, a música dos Polissa, com a participação do Justin Vernon ou Bon Iver, se preferirem. A remistura ficou a cargo do Doc McKinney, que é também produtor dos The Weeknd. Ao longe ouvimos a Paracosm do Wash It Out. Antes de terminar a emissão desta semana do Independência Sonora, quero relembrar que podem ouvir esta e as emissões anteriores do nosso programa em independenciasonora.blogspot.com, também na nossa página no Facebook, e se fazem parte de uma banda, podem enviar-me a vossa maquete ou disco para o e-mail independenciasonora@gmail.com e terão a oportunidade de passar na nossa emissão mensal dedicada à música nacional. Agora que está tudo dito, despeço-me com esta Friend You'll Never Learn dos Forest Sword. Um abraço, tenham uma ótima semana e divirtam-se. Thank you. Tchau.